A paz do Senhor, irmãos, irmãs, é com muita alegria que nós estamos concluindo a leitura, capítulo a capítulo, de mais um livro da Bíblia. Na verdade, eu já tinha feito uma série de ministrações sobre as características de um líder, mas agora, novamente, achei oportuno ler Neemias porque estamos precisando de líderes melhor preparados. Louvado seja Deus por isso, e na semana posterior, permitindo o Senhor, a pastora Margarete entrará com o livro de Mateus. O livro de Mateus. Hoje eu vou fazer Neemias 13 e ela vai entrar com Mateus, o Evangelho de Mateus. Eu sou muito abençoado quando ela ministra, muito mesmo. Antes de ler o capítulo e a abertura devocional, só quero voltar a pedir orações, em particular para a família Gama. Eu peço orações pela Suzy. O quadro dela vem melhorando, mas às vezes retrocede um pouco, então precisamos continuar orando para que tudo corra bem. E também quero pedir oração pela tia Neuza. Acho que ela já deve estar recuperada. Não tive notícia ontem, mas na medida que tiver, eu vou compartilhando com vocês. Esse grupo nasceu por motivos festivos, e imagino, eu não acompanho o grupo, eu imagino que vocês já devem ter orado por vários motivos, motivos de bênção, motivos de alegria e motivos de dificuldade, de luta, de enfermidade. Eu tenho convicção disso. Mas agora eu estou aproveitando para dar informações mais atualizadas. Há 2 dias atrás, eu tive uma informação de que houve um pequeno retrocesso por parte da saúde da Suzy, um pequeno retrocesso, mas que está sob controle. Então vamos continuar orando e eu estou aguardando notícias da tia Neuza também para que sejam feitas orações. Muito bem, Neemias 13, concluindo o trabalho, Neemias 13, é a conclusão das reformas de Neemias. Antes eu leio uma palavra que o Everson, também da família, nos mandou. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Que Deus te abençoe e te guarde hoje. Nos desejou um bom dia, uma boa noite para ele, um bom dia amanhã e toda a família ali. Aliás, que tem sido extremamente solidária com a Suzy. Então, nós agradecemos a família, essa parte da família. Vamos fazer a leitura agora? Conclusão das reformas de Neemias. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, nas Escrituras. E se achou registrado que o Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isso para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, que é a lei, né, judaica, excluiu sumariamente de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido supervisor dos depósitos da casa do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite determinados para os levitas, para os músicos e cantores, e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão e então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que imediatamente todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que por isso os levitas, os cantores responsáveis pelo culto, tinham fugido, cada um para suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida, convoquei os levitas e os cantores e os enviei a seus devidos postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos, e nomeei como tesoureiro para que supervisionassem os depósitos Seremias, o sacerdote, e Zadok, o escriba, e Pedaías, dentre os levitas, e como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança, e, portanto, receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre os seus irmãos e os companheiros de ministério. E orei: lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa do meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Só um parêntese aqui, mais um texto. mais um entre a centena de textos onde o povo é convidado e depois exortado no sentido de alimentar os levitas, os que cuidavam da casa do Senhor. Naquele tempo, desde o tabernáculo, havia o altar do sacrifício, havia o acendimento das chamas no pátio do templo, na menorá, havia também toda uma adoração. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Irmãos, mais uma vez. Então, não é só para os presidentes das igrejas, os pastores, somente. É para todo aquele que se dedica exclusivamente à obra do Senhor. Eu tenho tido o cuidado de observar com você, desde Gênesis, são centenas e centenas de textos. Quando, às vezes, nós vamos ouvir essa matéria, as pessoas pegam Malaquias e falam sobre isso, e tentam desmontar o texto de Malaquias. Bom, se desmontar Malaquias, ainda terá que desmontar toda a tradição judaica. Isso está posto. E não fazer isso é errado. Nós precisamos sustentar aqueles que vivem e aquelas que vivem de dedicação integral. Me lembro agora da missionária que está na Amazônia, Renilda, pastora Renilda, passou por vários momentos de dificuldade, de saúde. Então, nós precisamos orar e precisamos cobrir essa pessoa, ofertar para essa pessoa. Então, é essa orientação da palavra de Deus. Não é para um caso ou outro caso. Todos aqueles que vivem para a obra. E olha que beleza, nesse caso, todos que participavam do tabernáculo, depois do templo, eram tarefas completamente diferentes. Tinha também, tinham os levitas que encarregados da limpeza, tinham os levitas encarregados de receber os animais, como eu disse, de fazer o sacrifício dos animais, de pegar o sangue dos animais. Então, de tocar o shofar na hora devida. Então, a trombeta, tá bem? Então, várias tarefas diferentes. Não é só cantar, mas quem canta também, quem toca também, se estiver dedicando a sua vida exclusivamente para essa obra, precisa ser suprido, porque se não for suprido, vai correr de volta para casa. Então, nós precisamos ter claro isso. Isso precisa ser posto no lugar. Uma coisa que me entristece hoje em dia, com o crescimento dos evangélicos no Brasil, é que basicamente, tirando os pastores e o presidente deles, desses pastores, ninguém recebe nada. Então, esses presidentes acumulam, não todos, por favor, não todos, mas muitos acumulam rios de dinheiro, né? Fazendas e aviões. Tem alguns deles que têm aviões particular. Tem um, especialmente no Brasil, que tem uma frota de aviões. É impressionante. E se você for verificar nessas igrejas, se os músicos, quem está responsável pela limpeza e outros tantos, se estão recebendo devidamente, você vai perceber que não. Então, isso entristece o nosso coração e que isso não continue acontecendo. Pelo contrário, que você seja uma voz na igreja onde você congrega para dizer: olha, nós precisamos dar a oferta de dízimo, de cereais, do vinho novo, do azeite. Agora já não é assim? Não, não é. Então, as pessoas que vivem da obra precisam ser supridas nas mais variadas denominações, né? Nós temos centenas, milhares de denominações. Há uma previsão de que em 20 anos, no máximo 20, eu vou colocar por minha conta 30 anos, mas se fala em 20 anos, o povo evangélico ultrapassará metade da população brasileira de 210 milhões. Então, é importante que cada coisa seja colocada no seu lugar. Ok, restabelecimento do Shabat, versículo 15. Naqueles dias observei que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o Shabat, o sábado, irmãos, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o juntamente com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. E em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém, entre os filhos de Judá. Por esse motivo, censurei os nobres de Judá e lhes questionei: por que estáis praticando um mal tão grande, profanando o dia do Shabat, do sábado? Porventura os vossos pais não cometeram o mesmo erro, e por isso nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e essa cidade, e vós ainda provocais a ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do Shabat, o sábado. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do Shabat, sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas novamente, antes de terminar o Shabat, o sábado, e coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões, para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do Shabat, do sábado. Irmãos, vamos colocar uma segunda coisa em ordem aqui. Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar do Evangelho, você vai ouvir agora devocionais do Evangelho com a pastora, em nenhum lugar Jesus diz assim: olha, mudem o sábado para o domingo. Em nenhum lugar. Eu não sou adventista, tá bem? Então, às vezes você está ouvindo isso, você fala: ah, um adventista. Não, irmãos, eu não sou um adventista do sétimo dia ou adventista da promessa, mas nós temos que colocar as coisas no devido lugar. Não há. É engraçado porque sobre nove mandamentos, Nós obedecemos com tranquilidade. Não tomar o nome do Senhor em vão, adorar o Senhor de todo o coração, honrar pai e mãe para que vá bem e viva longos dias, não roubar, não matar, não desejar aquilo que é do próximo, nem a mulher do próximo. Tudo isso nós concordamos, mas quando fala do Shabat, nós nos acostumamos com aquilo que foi introduzido na Igreja Católica Antiga, na Igreja Católica Antiga, agora falo para os católicos, que há muitos que nos ouvem, inclusive os padres que nos ouvem. Vocês sabem disso, os padres, os freis, e o povo precisa saber. Aí você me diz assim: é proibido adorar no domingo da ressurreição? De modo algum. De modo algum. É proibido adorar no domingo, adorar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas o dia que Deus estabeleceu para adorar é o Shabat. Aí alguém vai dizer assim: não, mas o fim da lei é Cristo. Ué, mas o fim da lei é Cristo para roubar, para matar, para não desejar aquilo que é do próximo, para cumprir 9 mandamentos, e esse mandamento não. Tem uma incoerência gritante aí. E não saiu da boca de Jesus. Não saiu da boca de Jesus. Jesus guardava o sábado. Então, infelizmente, isso atravessou a Idade Média. Depois, os reformados ficaram com o domingo. Depois, os pentecostais também ficaram com o domingo. E os neopentecostais também. Outra coisa que você vai encontrar na Bíblia, né? É que nós não devemos nos exceder, não devemos nos exceder no vinho. Mas como quem veio para cá, o Evangelho no Brasil, veio basicamente dos puritanos, do sul dos Estados Unidos, e como é um movimento puritano, ainda com a característica, aí você precisa estudar, né, do sul-americano, isso veio como uma regra, quando na verdade, se for cumprir essa regra, então tem que cumprir todas as outras do ritual judaico. E se não for cumprir, então não vai cumprir nenhuma, né? O que a Bíblia fala é para não exceder. Paulo chega a recomendar que aquilo fosse usado, claro, né? Uma medicina primitiva. Mas Paulo recomenda que fosse usado como um medicamento para o seu apóstolo, né? Para o seu seguidor, seu discípulo. Então, irmãos, vamos colocar as coisas no lugar. Nesse aspecto, não na volta de Jesus para restaurar o santuário, não no batismo que só o dele serve, isso não. Mas no que diz respeito ao sábado, os adventistas estão certos. E no que diz respeito ao vinho, todos estamos errados. Eu que vim de uma tradição, primeira tradição de nascedouro, pais, avós, meu avô fundou uma igreja lá perto de Casa Branca, Venda Branca. Preste atenção nisso. Tendo vindo dessa tradição, então E o evangelho vindo para cá do sul dos Estados Unidos, de modo geral, a não ser lá no Rio Grande do Sul e no Uruguai, tá? Onde você tem uma presença do norte, que era mais desenvolvido, mais aberto. Então, isso está equivocado. Nós não precisamos. O que não pode ser feito é exceder. O que não pode ser feito é se exceder, tá bom? Isso não pode ser feito. Eu venho de uma tradição, como disse, de pais, né? Avós e bisavós. Meu bisavô fundou uma igreja, eu tive lá com meu pai, com meu irmão. O que nós precisamos fazer é entender que o Wesley, fundador, eu sempre cito aqui John Wesley, porque ele foi um reformador tão importante quanto Lutero, tão importante como outros reformadores, né? E eu sempre cito por causa dessa formação primeira. É importante que você entenda que a Inglaterra estava passando, atenção, a Inglaterra estava passando pelo início da Revolução Industrial. Isso já tinha avançado na França e a Inglaterra estava passando por isso. Por causa disso, e o desemprego e salários extremamente baixos, onde as pessoas praticamente eram escravos dos seus patrões, e então acabavam enveredando para o alcoolismo, Wesley, que tinha uma influência também puritana e pietista, passou por essas influências, ele vai dizer, que o vinho para os metodistas é proibido. Nós temos que aprender tudo o que é bom com cada reformador, mas eu quero dizer a você, nisso, ele errou, mas ele errou, você vai entender agora, por causa do alcoolismo, da miséria, a pessoa, né, na Revolução Industrial não tinha trabalho, não tinha salário, e o que tinha acabava gastando com bebida. Então, isso tem um contexto. Todavia, apesar do contexto, nós temos que reconhecer que aqui não faz sentido, tá? No cômputo geral da Bíblia, não faz sentido. Então, é bom falar isso para você, mas essas duas coisas. Ah, pastor, mas eu não quero para minha vida. Ótimo, ótimo que você não queira. Você não vai gastar dinheiro, não vai fazer mal para a saúde, você poderia se exceder. Ótimo, não tem problema nenhum. É só você não achar que essa é uma regra bíblica, porque não. A tradição judaica é uma tradição onde se bebia vinho, o que não se bebia era cerveja. A cerveja era de costume de outros povos, por exemplo, os filisteus bebiam cerveja, mas os judeus bebiam vinho. E, é vinho sem álcool. Não, irmão, não, né? Não, é vinho mesmo, né? Não é industrializado, não havia indústria disso, né? Não havia, então, uma sobrecarga ali de álcool no meio do vinho. Era o teor que o vinho propicia. É importante nós. Por que ler capítulo a capítulo? Estou lendo capítulo a capítulo para que você conheça o todo da Bíblia e saiba fazer crítica e autocrítica. É isso que eu faço com a minha vida, crítica e autocrítica. Crítica, louvando a Deus pela sua graça, que eu dizia ontem para você, que me fez andar 40 anos e praticamente experimentar grandes coisas do Evangelho, e autocrítica, quando você percebe que, mesmo já tendo se convertido, incorreu em erros de pensamento que você não precisava mais. Eu não precisava mais pensar irado, por exemplo, né? Irai-vos e não pequeis. Então eu não precisava pensar pecando, né? Eu não precisava falar uma palavra agora que eu estava com raiva. Não precisava. Não precisava incorrer em todos os pecados que a Bíblia fala, né? Seja por palavra, seja no sentimento, seja no pensamento, seja no desejo, Deus já tinha me dado força para viver uma vida de santidade plena. Irmãos, acreditem nisso, é possível. É possível. Deus, você que nasceu de novo, Deus já te deu um novo coração. Coração regenerado, coração que é dirigido por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu recebo a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Então, nós não precisávamos, não, ainda mais com 40 anos, com 4 anos de evangelho sendo discipulado, era possível já resistir a tudo isso. Não 40. Então, às vezes eu me pego falando, Senhor, 40 anos e eu não cheguei onde o Senhor queria. É triste verificar isso. Mas você tem que fazer essa autocrítica. Faça essa autocrítica. Mas faça uma autocrítica fundamentada na Bíblia. Fundamentado, por exemplo, oferta para os levitas tem que dar. O vinho era uma tradição judaica. O sábado entrou depois que os judeus foram saindo da igreja e quando a Igreja Católica Antiga se casou com o Império Romano. Então, isso você tem que saber para você poder viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e até, vou insistir, de plena santificação. Ah, pastor, mas quer dizer que o Wesley errou? Não, você está entendendo. No caso dele, é por causa do alcoolismo em toda a sociedade. E aí, o pai alcoólatra não alimentava a sua esposa, não alimentava o seu filho, e aí era uma desgraceira, né? Então, a gente entende por que ele fez isso, mas talvez fosse necessário fazer um acento maior e dizendo por que ele estava fazendo isso, né? Bom, voltando ao versículo 20. Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não vieram mais às portas da cidade no dia do sábado. Em hebraico se fala Shabat, tá bem? Então, agora eu só vou usar sábado. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões a fim de garantir que o dia do sábado voltasse a ser respeitado como sagrado. Ponto. É isso. E Jesus não revogou isso. Ah, mas é o dia da ressurreição. Irmãos, nós vamos adorar porque é o dia da ressurreição, mas Jesus não revogou o sábado. E não precisamos nos tornar adventistas, com todo respeito aos adventistas de sétimo dia, né? Há pessoas maravilhosas, cheias da graça de Deus, né? Um erro doutrinário aqui ou outro lá, a gente vê na conduta de Lutero com os camponeses, né? A gente vê em Wesley, que eu acabei de falar, a gente entende que as pessoas às vezes não alcançaram, como eu não alcancei, mas é possível se purificar, é possível guardar o sábado sem a dimensão legalista. Esse é um problema que os judeus tinham que enfrentar. Então, Jesus curou no sábado, eles não queriam que curasse no sábado. Como era sábado, eles tinham uma dimensão legalista do sábado, então não podia curar. Um absurdo. Um absurdo. Se o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e o filho do homem é o senhor do sábado, a ele todo louvor, toda glória e aquilo que ele quiser fazer. Se ele quiser curar, ele cure. E nós podemos louvar no sábado. Nada impede de nos reunirmos nos outros dias da semana. Condenação aos casamentos mistos agora. Ah, me ocorreu uma coisa no coração. Fica subentendido, pastor, que quando Paulo foi rompendo com os judeus, então ele rompeu com o sábado. Não, não, não fica subentendido. É que você está com a mente lavada. Sua mente foi lavada a vida inteira e você foi induzido a pensar isso. Não fica subentendido. Fica exatamente Paulo, Pedro, João. Fica exatamente como Jesus. Se tiver que curar no sábado, eles curavam. Se tivesse que se reunir na casa de uma pessoa, que era as comunidades primitivas, não tinham templo, né? Eles se reuniam. Se fosse para adorar, eles adoravam. Fica na mesma dimensão de Jesus, ou seja, faça o que tem que fazer no sábado. O respeite, o glorifique como parte dos 10 mandamentos, mas não caia em legalismo, por favor. É a mesma coisa que eu falei do vinho. Não beba ao ponto de se exceder, né? Isso Deus vai se desagradar. E se você acha que não vai ter controle, aí faça o que o Wesley diz. Então abra mão para que você não venha se exceder. Condenação aos casamentos mistos. Além disso, naquela época, constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos gentios e não sabiam falar a própria língua de Judá. E os repreendi, invoquei maldições sobre ele, cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahvé, o nome de Deus, e os adverti: não dareis as vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Pastor, e aí? Ah, exagerou, né? Não precisava, como líder, ele fez um trabalho maravilhoso, mas não precisava espancar, né? Não precisava pegar e espancar as pessoas, como eu ia dizendo de Lutero e os camponeses. Lutero deu a permissão para se matar os camponeses, né? Então, exagerou aqui, né? A questão do contato com outros povos é porque Israel era o único, basicamente, que adorava o Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e outros povos não. E casar com pessoas de outros povos significava trazer divindades, trazer cultos estranhos. Então, por isso a ordem. Mas, quando você olha para Abraão, O projeto de Deus com Abraão é que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, os judeus, aqui, ao invés de universalizar, ao invés de ampliar a palavra do Criador, do Eterno, eles não fizeram isso. Eles centraram a palavra do Criador, eles guardaram para si, e isso só vai acontecer lá depois do Pentecostes, tá? Um outro detalhe é que os jovens perderam tanto o conhecimento da língua judaica que mais adiante na história, ou seja, mais próximo de Jesus, nós vamos observar que os sábios colocaram acento nas palavras. Porque se não colocasse acento nas palavras, os jovens e o povo que tinha sido levado para o cativeiro já não sabia mais, muitos não sabiam mais a língua hebraica e aramaica, tá bem? Então, só também para você saber, porque eu estou fechando o livro. 26. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, rei de Israel, errou e pecou entre uma multidão de nações? Não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por Deus e o Eterno constituiu o rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias, é verdade. Salomão teve 1.000 mulheres e concubinas, né? 300 mulheres, 700 concubinas. Eles faziam um acordo político e ele trazia essas mulheres e, infelizmente, ele cedeu ao pecado e trouxe cultos estranhos para dentro de Israel. Olha só. Isso acontece não é só com os reformadores, não é só com a Igreja Católica antiga, não é só com a Igreja Católica na Idade Média. Não! Lá no Antigo Testamento isso já acontece. Versículo 27. E nesse presente momento, temos que ouvir que praticais esse mesmo grande mal, essa deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estai-vos cansando com mulheres estrangeiras. Eis que um dos filhos de Joiada, filho de sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o oronita, e eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença. E orei, não te esqueças dele, meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio dos levitas. Desse modo, purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs, e lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com seu próprio cargo. Também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E orei, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Neemias foi um exemplo de líder, um excesso aqui, outro ali, por esse motivo explicado, mas um exemplo de liderança maravilhoso. E aqui está entregue a leitura. Se você foi edificado por Neemias 13, passe para alguém, para que as pessoas tenham maior clareza sobre a Bíblia. E antes de eu encerro a leitura e agradeço a Deus por mais um livro dedicado a ele, dedicado também, proclamado para mim e para você. E Só queria dar uma informação, só quero dar uma informação que eu não dei no início. Meu primo Edilson esteve fazendo uma visita para a Suzy. Olha só como ela precisa de oração ainda. O estado não se consolidou. Ele visitou e ela estava estável. Até os responsáveis lá disseram que ela estava estável, estava bem, melhorou. Só que 2 dias depois, meu irmão esteve lá com a minha cunhada, aí tinha retrocedido um pouco. Então, por isso eu peço oração para vocês, porque o estágio dela de recuperação, o estado dela de recuperação não se consolidou totalmente. Oremos para que se consolide. E oremos, volto a dizer, pela tia Neuza, se alguém tiver notícia, mande e eu compartilho com a família Gama, se não me deletar por causa da mensagem bíblica. E você não precisa deletar, viu, os responsáveis aí. É só marcar, depois de 5 dias, todas as mensagens ficam excluídas, pronto. Não precisa deletar, né? E eu tenho certeza que vocês não vão fazer isso, não é? Foi feito uma vez, mas acredito que não será feito a segunda. Que Deus abençoe. Eu fico muito impressionado com cada detalhe aqui de Neemias 13 e tudo que ele reporta nos faz lembrar lá do Pentateuco e da lei de Moisés e da aliança com Abraão e a posição de provisão do sacerdote, o ministério na casa de Deus, a conclusão da reforma, o restabelecimento do sábado, a condenação aos casamentos mistos. Você já entendeu que, por exemplo, Ruth era moabita, mas ela se converteu. Então, eles poderiam receber as moabitas se elas não trouxessem outros deuses. Mas acontece que Israel, nesse caso, exagerou. Neemias também, ao invés de pensar em Ruth, ao invés, me foge agora o nome da mulher de Salmo, né? Que também se converteu na entrada da Terra Prometida, mas depois você veja. Então, se Israel tivesse fiel ao Senhor e não tivesse cedido a outras divindades, então não haveria problema. Pelo contrário, acontece que eles não estavam firmes e encontraram a solução batendo, excluindo e não universalizando a fé. Uma pena, né? Raabe, né? Me lembrei agora, Raabe. Raabe era cananita e ela se converteu e está na linhagem de Jesus. Raabe. E depois Ruth, uma moabita, também está na linhagem de Jesus. Veja, havendo conversão, não haveria problema, né? Não há problema. Mas, ao contrário, Israel errou nisso. E, ao invés de universalizar a fé, eles preferiram uma medida extrema de expulsar, e ao invés de anunciar o Deus eterno, né? Mas ótimo, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que nos ouvem. Louvado seja Deus e prepare-se. Estamos agora, vamos ministrar agora, a pastora vai ministrar o Evangelho de Mateus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre todos nós, e permaneça assim com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.